Nas paredes escrevia o seu nome pra tentar esquecer. No espelho assistia a própria dor de lembrar. Na sala vazia, televisão ligada, uma tentação de existir. Na cama sem dono, perguntava como tudo foi se acabar. Nas paredes escrevia o seu nome pra tentar esquecer. No espelho assistia a própria dor de lembrar. Na sala vazia, televisão ligada, uma tentação de desistir. Na cama sem dono, perguntava como tudo foi acabar. Minha aventura, pra onde você foi? Pra onde você vai? Minha aventura, pra onde você foi? Pra onde você vai? Se ao menos tanta coisa que se vive junto não evaporasse assim. Se ao menos na hora dela me deixar precisasse um pouco mais de mim. Se ao menos no escuro eu conseguisse apagar. Dormir sem sonhar, apenas dormir sem sonhar. Se ao menos tanta coisa que se vive junto não evaporasse assim. Se ao menos na hora dela me deixar precisasse um pouco mais de mim. Se ao menos no escuro eu conseguisse apagar. Dormir sem sonhar, apenas dormir sem sonhar. Minha aventura, pra onde você foi? Pra onde você vai? Minha aventura, pra onde você foi? Pra onde você vai? Minha aventura, pra onde você foi? Pra onde você vai? Minha aventura, pra onde você foi? Pra onde você vai? It's a